fumando com a mente, fumando calmante, na selva de cimento, amor no peito plante. Quantos Dalai na lama viraram diamante, um duelo eterno no inferno de Dante. Em Deus o meu levante, sente o flow que espanca, jogando maratona, quem se perdeu na branca. Marcas que nem o tempo da nossa alma arranca, palavra que liberta os corações da tranca. Rap na ideia franca, vai ver como sofri os prêmios da batalha e quanto eu sofri pra tentar fugir, saudade Alcatraz. Me afundei nas drogas e aquilo que o álcool traz. Pedra, pode entrar, isso vício capataz. Em busca do perdão, o que ficou pra trás. Pra escapar do copo, com fé serás capaz. Nas lágrimas da guerra, favela pede paz. Rebel som, viver é um dom. Na Babilônia, Armagedon. Rebel som, viver é um dom. Na Babilônia, só Deus é bom. Código 43. Se essa rua fosse minha, seria um bom lugar pra semear o futuro. É o eclipse, é a praga do apocalipse. É o sujeito, é o suspeito procurado na blitz. É o retrato falado da postura marginal. É o vírus letal, é o rap nacional. Armagedon, poeta da Babilon. Só metáfora explosiva em busca da ressurreição. A salvação é uma dádiva divina que resgata, restaura, conduz e determina. Reação em ação, traição, mundo cão. Cai no chão, explosão e ninguém estende a mão. Confusão, confissão, solidão, depressão. Seguindo na contramão, em rota de colisão. E eu não vim pra disputar quem que tem mais ou menos fã. O meu ídolo não tem Facebook nem Instagram. Em Cristo minha fé se renova em cada manhã. Minha família, minha riqueza, minha vida, meu talismã. Nessa guerra de hype, cegos pelo ego, foge. Porque é aí que a bomba explode, se afogando nos likes dentro do calabouço. Eles desprezam belas obras e seguem o falso esboço. Se essa rua fosse minha, seria um bom lugar pra semear o futuro. Pra mim não precisa ver seu filho e sua filha sangrando na calçada, baleado, cheio de furos, cheio de furos. Burgueses vêm de rataria, pisaram no povo, fizeram barraco, senzala, deu graças ao cão demasia. Toma. No beco tem corre de dia. Opa. Moleque bolado puxou a pistola, um tiro em jornal no outro dia, notícia. Puta que pariu. Que mundo louco e não faltou conselho. Corta. Zoar a favela, camisa amarela, total desespero. Escorpião de espora abaixo, bote acerto, moleque. É mal preconceito, cachorro esbraveja na febre do rap. Tem tiro pro alto, corta. Asfalto com sangue, muito. Tem trampo pro coveiro. Menos pivete, cai avante. Chas. Que sonhou que o crime compensava. O fim anuncia o princípio, a mãe no suspiro, quebrada toda devastada. De bandeira branca protestando, destoou da massa, playboy 10 a 0. Aqui a tristeza colore a fachada, você insiste em seguir aí com pá de louça. Partiu pesadelo intenso, bandido no bote de touca. Puta de cabresto, pau mandado, rato sem cultura. Comédia distorce o passado, se afoga na lama mais pura. Vida acelerada, tu é brabo, só vacilação. Só morte destrói o respeito, viela em luto, desmonte, desgraça milhão. Mas hoje eu sei que a minha rua não é sua rua. Só essa aqui tem o meu sangue, lágrima e suor. Cada palmo dessa quebrada viu a minha luta e os leões que assassinei que me atacou sem dó. E aí moleque, se essa fosse minha última letra, ia falar pra você, escuta seu pai, sua mãe. Sabe a frase que você fala, nós é muita treta. Já vi vários silenciar com os tiros de fazã. E lágrimas escorrem, essa rua tá cruel como em qualquer lugar. Relato é de quem sabe, quem sofre vê de perto. Armagedon é diariamente aqui no Paraná. Sem querer se pagar, mas aprendi foi na cadeia. Quando a coisa fica feia, que o fraco não tem espaço nem na lama. Fraqueza, cadê sua fortaleza? Se faltar um da família, quero ver quem soma. Tem quem aplaude tiro, gosta de verso agressivo, acha bonito os rap que canta as histórias de horror. Duvido ter peito pra levar notícia pra mãe do amigo que tá lá caído, vítima dos disparos que a polícia se efetuou. Se hoje eu cantador, sou narrador do ódio, é que um passado conturbado me fez gladiador. Duvida a psiquiatria, apagar os velórios e tirar do peito a dor de perca de quem se amou. enquanto minha alma escreve uns versos antes da sete. De fato, medo persegue quem tem medo de viver. Desde moleque, minha cor escura esclarece. Mesma fita se repete, programado pra correr. Destravo mente nas track, prevendo que antecede. Maldade que o povo elege, fez 500 mil morrer. Sonhos não cabem na bag, sentimento difere. Rima que arrepia a pele quando um boom bap bater. Periferia padece, verdade que se revele. Cê sabe, sempre acontece, o bispo corrompido é ateu. Pai mata filho e faz prece, na mídia aparece. Diz que não se reconhece, a humanidade se perdeu. Vale assombrado, nós segue. Quem tem fé que olhe ou reze. Enquanto minha filha cresce, o mundo se esquece de Deus. Perdido, trombei o rap. Samamba DF, aonde tudo acontece, de alemão a fariseu. Ganância humana mata o mundo, negou. O fim dos tempos que vivemos, ódio matando amor. Por causa da tua heresia, o rebanho desandou. Cê foi profeta quando disse que o Armagedon chegou. Escutei que a cura pode ser a doença. Vivendo essa vida de maneira intensa. No fundo da norte, dançando com a morte. Se liga, pastor, não brinque com minha crença. O lobo cinzento e sua penitência. Matilha fracassa se o alfa não pensa. Com fome na caça, honrando sua raça. Meu flow de quebrada, levada violenta. Licença que meus irmãos, nocivo showmão chamou. O anjo derramou a sétima taça da ira do Senhor. Esquadrão, só sangue bom fechou. É a batalha final, é a batalha final. É o Armagedon, é o Armagedon. Início da nova era, mudança na atmosfera. O filho do rei desceu pra governar pros plebeus. O anticristo chora, desespera, não sabe o que te espera. Pra você, mil anos de desgosto. A partir de hoje, seu lugar é lá no fundo do lago de fogo. Um enxofre no lago. É o anticristo sim, é o anticristo sim. Um dólar por dose pra comprar Covaxin. Milhões em propina, raposas rapinam Brasília. Favela chora, Covid devora as famílias. Nunca fugi de batalha, Armagedon, minha cara. Tô 26 nessa bala, tô ansiando Valhalla. Se o rap é rua, rua é rap, então eu tenho meu lugar de fala. Admiro o speed, mas meu flow é mais slow, é mais soul, mais emotion. Sempre foi love, nunca foi hype, desde os tempos das Garhard. KLJ trocava os fader da Norte, caía pra Night. Maleta da DJ Shop, tênis, puma e moletom. 30 anos de hip hop, bem-vindo ao Armagedon. Quem é original, não desoriginaliza. Que é rua, que é rap, nunca foi esse mudinho de brisa. Sou combatente, linha de frente pra cantar rap, eu tirei patente. Quer fazer o teste? Tente. Eu vim de lá, eu vi o que a polícia faz com os pobres. Quando pega na madruga, froja, mata, nos oprime. Eu vim de lá, eu vi inocente levar facada. Por sede ou tá quebrada, gaguejou, é triste o crime. Eu vim de lá, comprar frustrada dos respiradores. Investigo os governadores e o povo tá nem aí. Eu vim de lá, sou alvo governista nessas dores. Nossa mãe jogando flores com a ajuda da CPI. Eles não sabem quem foi que se vai. A moda do momento é dar rola no Benz. Bota brega funk e começa a descer, pra que tu com o demônio. Vivo rap game, fake dos game do lado das gringas. Capliboyzada grita paga pau. Rap que salva estado de coma, nosso país já foi mais original. Posta com cash, com cara de mal. Pandemia, fome, meu povo que sofre. Os trapistas brasileiros é uma onda, discute, discute, não rola um pacote. Posta com arma, se ameaça a nova geração do trap maquiagem. Os bandidão, a gangue do mal, depois grava junto, mó comediante. Rapadura não atura, que nós das nas alturas. Mentira da viatura, na lida magistratura. Sabe quanta vida é dura, quanto batata que fura. Nos mata com assinatura, governo mó cara dura. Engana, pedra postura, estudo, nega da rua. Linguagem, literatura, expressão, caricultura. O povo paga fatura, escrito pra viatura. Não deu pra formadura, favela sem estrutura. Rua 11. E é bem louco pensar que essa porra um dia vai acabar. Disposição pra virar e fé naquele que um dia vai voltar. Tô de nave pelas áreas, vivendo melhor que antes. No pique, shake da Arábia, com a visão muito adiante. Eu quero é mais, é troco. Eu não nasci pra figurante de cordão de ouro. Eu fico muito elegante, o sistema não me abala. De rima, sou traficante, vendo mais que qualquer boca. A realidade não é distante. Quantos vida louca ainda vai recorrer ao crime? Sempre dando os pulos pra não punhar os calibres. Do inferno ao paraíso, subindo a principal. porra, capital Brasília, salve rap nacional. Come back na bag, outro boy tá de jet, danada, papai é doutor. Se a pele for black, cuidado, pivete, que tu pode sentir a dor. O pivete acorda é papum, o boy acorda com a babá. Na janela eu vejo o fim do mundo, vai vendo Jesus vai voltar. Do que adianta dinheiro, jaguar, jato, lancha comprando mansão. Prepara os guerreiros que tu volta na bala, quem tá na rua já tá na missão. Sem um pão, sem cifrão, sem saber, mas Gedô não passou na TV. Rua 11, guindarte, amém, favela do topo do poder. Vai! Rapadura, Ceará. Rua 11, Rua 11. Dá arma de graça e quer que eu pague o karma ao garçom. Se a carne tá muito cara, eu boto a alma no som. Homem ao quadrado, opera fantasma, margem do dom. Com dois H's pra Gaminon, hip hop no Armagedon. Nasci no débito e o crédito é só pra agradecer. Enésimo dia a Z, todos devem ao ABC. Tá nada bom em SC, SP tá no SPC. MC, MMC, mestre tem além do M e o C. Quem vem do Nordeste nunca perde o Norte. O pop fez fila, cumpra meta e mato com morte. Vim do campo e o jogo cego o globo, não tô por esporte. Chega, she face killer. Eu sou a própria face da morte. Teorema de Thales, DF, descuidou, fudeu, já era. Punchline é um guindaste pro seu best é best seller. Voltou 17 fela, não sabe o que é viela. Golden era, quem supera, tá aí de MC Jack, espera. Despedaçaram a ponte entre Eufrates e Aqueronte. A maioria some, não assume e o filho pune. Cê quer que Augusto cure, quer a Marisa monte. A quebrada te desaponte, já que viu uma luz no fim do túnel. Projac não é pro AC, reclame no Procon. Aqui não é Compton, nesses cometo Kumon. Rap móvel tão bom, mas nocivo que chomon. E o rap móvel faz sinal de arma pro Armagedon. Armagedon.